por meio do seu Filho amado, o Senhor Deus, o Eterno, demonstrou seu imenso amor por mim e por você. O Senhor Jesus, em um gesto de amor e compaixão, Ele se sacrificou por nós. Ele se despojou, renunciou toda a sua glória para ser igual a mim e a você em nossa humanidade. Ele viveu nesta terra e morreu sendo pregado em uma cruz, se tornando maldito para que eu e você pudéssemos ser resgatados para Deus e pudéssemos ser restaurados para o louvor da glória de Deus, de toda a angústia, de toda a dor, toda a ferida, e nos tornássemos santos e cheios de toda a justiça de Deus. Jesus era cheio de amor e compaixão por nós. Compaixão é uma forma de amor. É despertado em nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem e somos vulneráveis, nos tornamos vulneráveis a esse sofrimento. A compaixão produz ação em nós para aliviar o sofrimento do outro. A palavra hebraica, hamal, traduzida muitas vezes como compaixão, tem um significado muito amplo, como mostrar pena, amor e misericórdia, mostrar preocupação com, ser compassivo com. Jesus se mostrou compassivo para conosco. Jesus, Ele se mostrou misericordioso para conosco. Ele teve uma preocupação por nós estarmos separados de Deus, sujos na lama do pecado, condenados à morte eterna, porque para haver perdão de pecados, precisaria haver derramamento de sangue. Deus declara: terei compaixão de quem me aprouve ter compaixão. Glória a Deus que Deus teve compaixão de nós. E por meio da vida do Senhor Jesus, que se compadeceu por nós, se tornou maldito, sendo pregado numa cruz. Diz um velho ditado: não tenha pena do pobre coitado, porque você acaba ficando no lugar dele. Deus teve pena de nós, condenados à morte eterna, separados de Deus, e se colocou em nosso lugar, e se sacrificou para recebermos por meio do seu sangue a vida eterna. Muitos cristãos estão dentro das igrejas cumprindo apenas protocolos, sem desfrutar verdadeiramente da alegria da salvação. Estão presos, sem entendimento, se sentem fracos e desesperançosos, sem desfrutar da total plenitude da presença de Deus, de ter a alegria do Senhor como sua força. Como perdemos a alegria da salvação? Vamos meditar um pouco aqui no Salmo 51. Através da vida de Davi, homem cujo andava com Deus e o Espírito do Senhor era com ele. Os salmos de Davi falam, os salmos que Davi escreveu, falam muito da intimidade que Davi tinha com o Senhor. Em momentos de angústia e dor, e de muitas vezes não saber o que fazer, Davi orava ao Senhor, ele colocava em Deus a sua confiança e confiava no Senhor, de que do Senhor vinha alguma solução. Davi, no Salmo 54, 1 e 2, ele declara assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta as minhas orações. Ó Deus, escuta as minhas palavras. Ele se desesperava porque ele estava precisando de um socorro, de um acalento do Senhor. Frases como: clamo a Deus e o Senhor me salvará. Deus reina de eternidade em eternidade, Ele me ouvirá. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha, a minha torre segura. Salmo 62:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti como terra seca. exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Salmo 63, 1-3. Davi sabia expressar sua intimidade com o Senhor. Ele o amava. Ele tinha anseio pela presença de Deus. E nossa vida acontece assim. Quando conhecemos a Jesus, o primeiro amor é lindo. Queremos estar perto, queremos expressar nosso amor é um doce. Tudo é doce no nosso primeiro amor com Jesus, no nosso primeiro amor com Deus. Queremos expressar esse amor em palavras, em atitudes, em gestos. Vamos fazer alusão do noivo e a noiva. Quando estamos apaixonados, quando estamos naquele primeiro amor, tudo é primavera, tudo é flor, tudo é um doce. Eu quero fazer algo que possa agradar o coração da minha amada. Eu quero fazer algo que eu possa agradar o coração do meu amado. Eu o amo, eu quero agradá-lo. Eu quero ser a alegria no coração dele. Assim somos nós na presença do Senhor, no primeiro amor. Queremos que o coração dele se alegre por causa das nossas atitudes, por causa das nossas palavras, dos nossos gestos. Queremos expressar a ele o quanto o amamos. O primeiro amor é lindo, não é? Nós vamos conhecendo a grandeza de Deus, nos sentimos maravilhados por tudo que ele fez por nós. Por nos sentirmos amados por ele, importante. Temos comunhão e paz com todos. Estamos eufóricos. Queremos ganhar o mundo para Jesus. Queremos falar do amor de Deus. Oramos, fazemos campanhas, fazemos vigília. Tudo é lindo. Tudo é perfeito. Davi também viveu esse amor com Deus. Ele viveu o seu primeiro amor. Eu e você também vivemos isso. Mas as lutas do dia a dia nos fez esmorecer e fomos nos afastando de Deus. Davi entra em estado de mornidão. Ele se tornou morno. Ele também se afastou da presença de Deus. A mornidão de Davi. Davi, depois de um período de guerra, ele aquietou-se. Isso depois de ele ter se tornado rei de Israel. E quando chegou a época dos reis irem para a guerra, ele decidiu ficar no palácio. E ali eu senti-se atraído por Bate-seba quando ele a avistou tomando banho lá da sacada do palácio. Ele a desejou. Ele deu lugar ao pecado em sua vida e consumou esse ato quando ele tomou Bate-seba para si, adulterando com ela. Nós também podemos adulterar contra Deus. Quando andamos segundo a nossa carne, quando andamos segundo os nossos desejos e paixões, somos atraídos e nos afastamos do Senhor. Nós temos dois inimigos que lutamos o tempo todo em nossa caminhada. Um é um conflito com a carne. A carne do homem é a nossa natureza decaída. Ela tem maneiras definidas pelas quais luta contra um homem espiritual. O nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual que deseja, que anseia por Deus, que deseja andar em obediência com Deus, que deseja agradar o coração de Deus. A carne é nosso inimigo mortal, capaz de nos derrotar completamente, levando-nos a viver uma vida totalmente que não agrada a Deus. Em Marcos 7, de 21 a 23, a palavra diz assim: do coração do homem procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso vem do coração do homem. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é inclinado para a maldade. O nosso coração é inclinado a pecar contra o nosso Deus. Gálatas 5:22 também fala das obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, disputas, emulações, ciúmes, ira, discórdia, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Nós pecamos muito contra a lascívia. Eu percebo muito isso. Sabe o que é lascívia? É despertar desejos libidinosos. Um homem pode olhar para uma mulher com um olhar de desejo, despertando desejo nela. A mulher se veste querendo despertar desejo nos homens. Olha com um olhar sedutor, seduz, quer seduzir, quer ganhar com esse jugo de sedução. Isso desagrada o Senhor. E muitas mulheres cristãs caem nessa armadilha. Muitos homens cristãos negociam seus casamentos e caem nessa armadilha pelo desejo, pela sedução, pela prostituição que há dentro de si. Mulheres também caem nessa armadilha. Nós somos tentados pelo próprio pecado que há dentro de nós. Deus não tenta ninguém. Satanás conhece os nossos pontos fracos e nós somos tentados em nossas fraquezas. Se não tivermos essas coisas trabalhadas dentro de nós, nós vamos ser tentados e seremos tentados. Cabe a nós dizer não. Como Deus disse a Caim, o pecado bate à sua porta. Você decide se você vai pecar ou não. Outro inimigo que nós temos é o mundo. O sistema deste mundo, oposto à natureza de Deus.